Esta é uma tradução do artigo de Duane Bryan que apareceu em seu blog, Olhando Todas as Coisas Biblicamente. Por conta do tamanho do artigo, publico aqui as primeiras seis coisas que ele menciona e você deveria saber sobre o seu pregador. Numa próxima oportunidade, as outras seis coisas estarão publicadas. Não deixe de conferir no portal e/ou no fim deste artigo um link quando estiver no ar. Ao refletir sobre o meu tempo como ministro em tempo integral, sou grato pelas oportunidades que tive de servir em duas congregações diferentes como pregador. Encontrei muitas pessoas maravilhosas, muitas das quais me lembro com carinho e sinto muita falta. Infelizmente, muitas pessoas não têm ideia do que é preciso para ser um ministro bem-sucedido ou de quantos desafios diários enfrentam. Eu criei uma lista de coisas que eu gostaria que as pessoas soubessem quando eu era ministro. Espero que isso ajude você a apreciar melhor seus ministros. É um post longo, mas, por favor, reserve um tempo para ler toda esta lista. Volte a ele em alguns dias e releia-o. Em seguida, faça uma de suas resoluções de ano novo para incentivar mais seu ministro este ano. Número 1. Ele é solitário, assim como sua esposa. Este é uma grande questão. As pessoas geralmente mantêm o pregador à distância. É quase como se os pregadores tivessem uma aura sagrada ao seu redor que as pessoas comuns instintivamente evitam. Consequentemente, os pregadores raramente são convidados para sair com outros caras. Sua esposa receberá muito poucos convites para passar tempo com outras senhoras. Enquanto todos os outros saem para almoçar no domingo com amigos ou em viagens curtas ou férias com outras famílias da congregação, a família do ministro estará em casa. Poucas pessoas parecem perceber que os ministros e suas esposas também precisam de contato social, e então verão as fotos que todos os outros postam no Facebook. As estatísticas indicam que 70% dos ministros, 1, não têm um amigo próximo na congregação onde servem e 2, lutam constantemente contra a depressão. 50% estão tão desanimados que deixariam o ministério se tivessem outra maneira de sustentar suas famílias. Número 2. Ministros e suas famílias são vigiados constantemente. Os ministros e suas famílias são muitas vezes os membros mais examinados de uma congregação. Eles vivem em um aquário e onde tudo pinga no radar, o menor passo errado, uma palavra falada fora de curva, um simples erro de julgamento, olhando para alguém da maneira errada, não apertando a mão de alguém a cada encontro da igreja. O mesmo vale para sua esposa e filhos. Sua esposa provavelmente será criticada com mais frequência do que qualquer outra mulher na congregação. Os membros às vezes sentem que têm o direito de corrigir seus filhos. Ao todo, os ministros e suas famílias são mantidos em um padrão mais alto do que quase qualquer outra pessoa. Número 3. Ele será criticado muitas vezes sem justa causa. Os ministros se tornam especialistas em receber críticas de pessoas que reclamam com eles porque não sabem quem mais incomodar. Se você quiser saber as coisas mais cruéis que um cristão já disse a outro, fale com um evangelista. Eles quase têm o monopólio disso. Mas não é só ele, sua esposa e filhos também recebem este tipo de crueldade. Os filhos do ministro muitas vezes são repreendidos porque enviam uma mensagem para outras crianças ou para o grupo de jovens. E a esposa do pregador receberá tratamento semelhante, especialmente se ela tiver responsabilidades. Minha esposa supervisionou o programa de educação fundamental em uma congregação. Ela foi criticada por coisas absurdas como a cor da tinta nas paredes, não que tenha sido a sua decisão, ou as decorações nas salas de aula, responsabilidade dos professores. Por razões como essa, muitos ministros mantêm a guarda alta porque todos nós fomos queimados em algum momento no passado. Infelizmente, os membros raramente dizem algo positivo quando estão satisfeitos, eles reservam comentários para quando estão chateados, o que significa que quando os membros falam com o ministro, o que ele ouve é principalmente negativo. As estatísticas mostram que 40% dos ministros têm um conflito sério com um membro da igreja pelo menos uma vez por mês. A igreja deveria estar cheia de cristãos, não de críticos. Número 4. Os membros vão fofocas sobre o ministro e sua família. Você gostaria de pensar que os membros seriam mais maduros espiritualmente, mas não. Muitos cristãos vão fofocar sobre o ministro. Ele trabalhará duro para se importar com cada pessoa, mesmo sabendo que algumas delas o esfaqueariam verbalmente pelas costas em um piscar de olhos. Eu fui fofocado, mentido e criticado sem justificativa, mas ainda tive que manter um lábio superior rígido sobre isso, assim como minha esposa, porque se eu reagisse da maneira que outras pessoas poderiam ser tentadas a responder, eu poderia ter perdido meu emprego. Número 5. Membros desafiarão o pregador em seu conhecimento das Escrituras. A Bíblia é uma das poucas áreas em que o menor tempo de estudo é visto como o equivalente a um doutorado. Embora o ministro seja uma profissional a cujo conhecimento e facilidade com a Escritura superam em muito da maioria dos outros membros, ele vem com o território quando você passa cerca de 30 a 35 horas por semana em sermão e preparação de aulas, ele será tratado por baixo, às vezes com condescendência. Eu tinha um membro que me faria perguntas, e se eu não as respondesse da maneira que ela queria, leia-se, e de uma maneira que concordasse com ela, ela jogaria as mãos no ar e sairia frustrada, me dizendo que eu não tinha respondido nada a ela. Eu tinha outro membro que me enviaria perguntas por e-mail sobre meus sermões. Ele não ouvia muito bem porque muitas vezes tinha a impressão oposta do que eu disse e depois me ligava para explicar isso e às vezes reclamava com os presbíteros. Número 6. Ele está de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. O pregador é o homem de referência para a congregação. Se alguém precisa entrar no prédio, mas não tem a chave, ou precisa ajudar a se preparar para um casamento, ou se a entrega precisa ser feita, os ministros são os responsáveis. Eles costumam tomar conta do prédio da igreja porque são os funcionários pagos, embora isso nunca faça parte da descrição do trabalho. Segundo as estatísticas, o ministro médio trabalha pelo menos 50 horas por semana, em 2020. Durante o surto da Covid, era muito pior, eu trabalhava rotineiramente de 65 a 75 horas por semana. Os pregadores não terminam o dia de trabalho e os fins de semana de 3 dias são tão comuns quanto ver um unicórnio na vida real. Eles raramente tiram um dia de folga, o que pode até incluir o tempo de férias. Mesmo quando tiram um tempo pessoal para algum descanso e recuperação necessário, as pessoas ainda ligam para o ministro para pedir conselhos ou para coisas mundanas que outra pessoa poderia cuidar. Passei férias inteiras atendendo ligações quase que diariamente de membros da igreja que sabiam que eu estava fora da cidade. Isso contribui para o esgotamento, uma das razões mais comuns pelas quais os ministros desistem.